Mesmo assim eu vou falar. Eu demorei pra aceitar que ia te perder, mas vi tudo mudar. Tomou a sua decisão e fez um coração chorar. Me deu vontade de entrar naquela igreja, subir na tá pedindo por favor não beija, e nem diz o sim, só olha pra mim que eu preciso falar. Quem vai casar contigo tá na minha vaga. Eu lembro bem que há pouco tempo a gente se prometeu. A gente se prometeu, mas eu decidi não atrapalhar. Você tem direito de se apaixonar. Se se arrepender e quiser voltar, vai bater na porta, mas não vai entrar. Mas eu decidi não atrapalhar. Se apaixonar e quiser voltar, vai bater na porta, mas não vai entrar. Me deu vontade de entrar naquela igreja, subir no altar pedindo por favor não beija, e nem diz o sim, só olha pra mim que eu preciso falar. Quem vai casar contigo tá na minha vaga. Eu lembro bem que há pouco tempo a gente se prometeu. A gente se prometeu. Se se arrepender e quiser voltar, mas eu decidi não atrapalhar. Se apaixonar, vai bater na porta, mas não vai entrar. Mas eu decidi não atrapalhar. Mas não vai entrar. Agora já era.